Salvador, bom dia. 03399, gente da informação Alfa. Autorização Guarulhos, nível 360. Autorizado Guarulhos, 360, Aperzulu no 6. Decol Domo 0, curva direita da Euleda Bridge. Controle 119, decimal 80, oceano 5002. Autorizado Guarulhos, nível 360, Aperzulu 16, Decol Domo 0. Curva direita após, saída da El, Leda Bridge, o controle Salvador 198 e transponder 5002, 33399. 3399, correto, chama de estacionamento. Chama da 33399. Salvador, eu vou no 817, puxa de estacionamento, portão. 20705, autorizado, chama táxi. Chama é um táxi, boa noite. Táxi Gol no 817, 175 no POV com 4 horas, Altena Galeão. Táxi autorizado, parte 1 no Índia, pontos de espera da 10, torre 1895, altímetro 0013. 0013, no ponto de espera da pista 10, chama a torre 1895, 1897. Salvador, bom dia, voo no 817, ponto de espera da pista no 0, pronto. 817, bom dia, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 1-00 graus, 089. Autorizado a linha de decolar, voo 1817, por gentileza, poderia confirmar a frequência do controle de saída? Controle 1-9-8. 1-9-8, graças. 8-7, decolado aos 5-6, controle 1-9, decimal 8. 19-8-9-1-7. Controle, boa noite, cono 8-7, decolou na sua escuta. Gol no 8-7, contato, turma, tem 360, gol no 8-7. 360, no 8-7. Salvador, 3399, no portão 8, para pushback, acionamento. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama para táxi, 3399. 197, chama Recife agora, frequência 1251, alterno 33, decimal 25. Gol 1897. 251, 3325, bom dia, obrigado. Gol 1897. Salvador 3399 para o táxi POB 149, autonomia de 4 horas, contando a Galeão. Táxi autorizado via Pat 1, Linja, ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 10013. 1013, autorizado táxi via Pat 1, Linja, ponto de espera da 10895, tá 3399, ponto 20. Salvador, bom dia. Tanto 3399.0110. 3399, bom dia. Autorizado a linha decolar. Pistão 0, 21, 20 graus, 069. Decolagem 10, Tanto 3399. Decolado Zuno 2, controle 120, curtindo ONU 19, decimal 8. ONU 19, decimal 8, certo? 3699, obrigado, modo nenhum. Salvador, bom dia, certo? 3699, passando Nick Express, daí ao líder. Contato na decolagem, suba e mantenha nível 360, saída da El Lida Bridge. 360, da El Lida Bridge, tanto 3399. 399, chama Recife agora, 251, alterna 33, decimal 25, TAM 3399. Recife 251, alterna 3325, TAM 3399, obrigado, um modo bem. Jazan 3601. 3601, bom dia. São Paulo autorizado no nível 360, Persolo 16, Cosa 10, curva direita da Euler da Bridge, controle 19980, estará 5015. Seu 3601 copiou? 360 pela Persolo 16, depois da 10 com curva direita da Euler Bridge 50 no 5 transponder. Controle 2935, aqui eu vou copiar para o seu navio. Controle 119.80. Não, direito, obrigado. 7. Thank you.